se você vai me ir. Talvez não, talvez você saia assim. Olha, no Brasil, eu não, meu. Não é a minha pegada, não. Eu saio chegando em casa quebrando as plantas da casa. Sempre foi assim, desde que eu namorava da idade. Eu assistia filme, quebrava a horta todo dia da minha mãe. Sempre foi assim. Saí empolgadaço, eu falava, rapaz, é isso. Essa, Deus está nos chamando para uma retomada de território. Dois amém, vamos repetir. Deus está nos convidando a retomar um território. Niterói é terra santa, é terra do Senhor Jesus. Rio de Janeiro é de Jesus, não é do diabo, não é do samba, não é do carnaval, não é do inferno, não é da promiscuidade, é reino de Deus, é cidade do avivamento. Amém? É isso que Deus está nos chamando. Aí ontem eu tive a deslumbrante ideia, maravilhosa ideia, de buscar na internet quem foi o maior guerreiro assim, da história, um dos mais pessoas. Acho que eu também coisa boa, né, amigo? Seu é mesmo, passando o tempo você é vivo. E aí eu fui no Google e botei lá e é considerado um dos maiores generais da história, considerado um dos maiores guerreiros de retomada, de tudo mais. Você conhece com certeza Alexandre o Grande. Inclusive, Alexandre o Grande está aqui conosco, o pastor Alexandre, estou brincando. Mas Alexandre o Grande é conhecido, eu não tenho tantas coisas aqui, mas foi rei da Macedônia, viveu 3 séculos e meio antes de Cristo. E o que marcou a vida dele? Que aos 30 anos ele tinha conquistado tudo. Tudo que ele lutou, ele nunca perdeu. Alexandre o Grande nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma batalha. Tem um filme Alexandre, não sei se você assistiu, que tentou até denegrir a imagem dele. Mas o cara foi parecido sempre como um vitorioso, né? O filme veio pra acabar com ele, né, Alexandre? Não sei se, né, se é o caso de todos os Alexandres. Mas ele foi conhecido como o maior guerreiro todo tempo. Toda história, o maior general de todo tempo. E até os 30 anos ganhou tudo. Aí eu fiquei pensando, pô, até 30 anos ganhou tudo. Morreu com quase 33 anos. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui, parece que alguém não conhece. Fiquei pensando. E uma das maiores tristezas da vida dele foi que até os 33 anos, até antes de morrer, tá lixo tudo no Google, tá? Wikipedia. Uma das maiores tristezas dele foi que ele não tinha mais nada para conquistar. Isso gerou nele uma depressão, uma profunda tristeza. Não tinha mais nada para conquistar. Na cabeça dele o mundo estava conquistado por ele. Eu ganhei o mundo, eu venci o mundo. Então ele morreu venerado, idolatrado como o rei, o cara do trono. A gente vive uma outra realidade, né? O nosso rei, diga assim, eu tenho um rei. Diga assim, eu tenho um rei. O nosso rei viveu até os 30, conquistou até os 33 e morreu escarnecido, humilhado, num trono de vergonha, num lugar de humilhação, e o nosso rei Jesus. Alexandre o Grande foi conhecido por ser um general bem sucedido, estrategista militar, foi altamente bem sucedido em tudo que fez, chegou ao nível máximo do sucesso e da conquista, uma vida toda pessoal carregada por tragédias, profissional, como o líder, o máximo, mas na vida pessoal, tragédia. A vida de Jesus é completamente o contrário. Se você for olhar pelo ponto de vista humano, você perguntar para quem é um historiador, não sei se tem aqui, se tiver, o bom me perdoe, a minha simplicidade de falar com o nosso amigo Alexandre, aqui criado no Mutuapira, né? Alexandre Grande, criado aqui no Boaçu, aleluia, né? Menino aqui do Barreto, né? Mas, se eu for te perguntar um exemplo de um grande conquistador, com certeza você ia citar ele. Você nunca ia lembrar de Jesus. Você talvez, se você fosse pensar em Jesus até o dia que ele morre, você nunca ia lembrar dele. Porque Jesus, no ponto de vista humano, a vida dele foi uma tragédia. Morreu na mão de homens, humilhado, escarnecido, envergonhado. Foi pregado na cruz de uma multidão que gritava o tempo todo, crucifica! Desce daí, mestre! desce daí, carpinteiro. Se você, olha o que a multidão dizia para ele: se você descer daí e fizer um último milagre, a gente acredita em você. Desce daí, rapaz. Agora, qual a diferença entre os dois? A diferença é a seguinte: diga comigo assim, Alexandre o Grande foi bem sucedido, mas o meu Jesus triunfou. Aplaudir ao Senhor por isso. Pode dar um glória a Deus bem forte. Diga assim: o meu rei triunfou. Essa é a grande diferença. A diferença entre o triunfo e o sucesso. E o sucesso, quando eu falo sucesso, não quer dizer que a gente não tem que ser um sucesso, não. Porque a própria Bíblia diz que, se lá no Salmo capítulo 1, se a gente, né, bem-aventurado, que é levado no final, vai dizer o quê? Tudo quanto fizer prosperará, será bem sucedido. Então, é um sucesso no padrão do que o mundo impõe sobre nós. É sobre esse sucesso que eu quero falar hoje. É sobre esse sucesso que está empurrando doença na vida de muita gente. É sobre esse sucesso que está acabando com muita gente, está enfraquecendo, desanimando muita gente. Porque é impossível viver no padrão do mundo, sinceramente. É verdade. A irmã até desabafou ali, ó. É difícil, é impossível. Há uma diferença aqui fundamental entre alguém ser bem-sucedido e alguém ser triunfante. Pelo contrário, irmão, é possível alguém ser bem-sucedido e ser um fracasso. Você conhece um monte de gente que para o mundo aí fora é bem-sucedido, é um sucesso, mas na vida pessoal é um fracasso. Dentro de casa é uma lástima, é uma vergonha. Quem sabe você entrou aqui hoje, você diz assim, está pensando é agora, hein, pastor, isso sou eu. As pessoas do meu trabalho me aplaudem, reconhecem o que eu faço, mas dentro de casa eu não consigo ser o que eu sempre sonhei. Eu sou um fracasso para meus filhos, eu sou um fracasso para o meu casamento, eu sou um fracasso para as pessoas que mais me amam. O que adianta, meu irmão, você ser um sucesso para quem nunca te amou, se você é um fracasso para quem é apaixonado por você? Diga assim: eu quero ser um sucesso dentro da minha casa. Diga assim: eu quero triunfar para as pessoas que mais me amam. É isso que Deus quer com a gente. É possível, por outro lado, também, um homem ser, entre aspas, mal sucedido para o mundo e ser um triunfo para a glória de Deus. É possível. É possível. A gente vive numa sociedade que endeusou, idolatrou, fez se tornar divino o sucesso do mundo. A gente vive numa sociedade onde se aplaude o sucesso 24 horas. Tem gente que está na igreja hoje aqui. Você está aqui na igreja e você usa a Torre da Globo como padrão de vida para você, irmão. Pelo amor de Deus. Desiste da vida, querido. Pede Jesus para te levar, irmão. Eu oro com você. Ai, gente, aquela é o Pires, é demais. Gente, o que é aquela Glória Pires? O que é a Suzana Vieira? Suzana Vieira, não, irmão. Se você está usando a Suzana Vieira, afunda de Deus. Aí acabou de Deus. Mas a pessoa usa até a Fernanda Montenegro. Irmão, eu não vivo com Fernanda Montenegro, eu não conheço a vida dela, não sei quem é a família dela. Não, por mais que ela seja um sucesso no trabalho, ela pode ser um fracasso dentro de casa. A gente tem que pautar a nossa vida, a construção da nossa vida, na palavra de Deus. Sucesso para mim é esses homens e mulheres que estão na Bíblia. Isso é sucesso, isso é conquista, isso é vitória. Então, a partir de hoje, olha para a televisão, se for novela, desliga em nome de Jesus. Nem assiste aquela praga, porque aquilo ali não é padrão para você. Você foi chamado para triunfar, meu irmão. Está se comparando aquele lixo da televisão? Sim ou não? Sim. Eu nunca conheci, eu conheço mais a área de esporte. Conheço, acho que eu não sei se eu não estou lembrando agora se eu conheço algum ator assim. Acho que eu não conheço. Talvez se eu conheci, foi tão despercebido que nem lembro. Mas, irmão, se você tivesse a oportunidade de conhecer e sentar com cada um deles, você só vai ouvir podridão, irmão. 99% está ali por causa de duas coisas: dinheiro e fama. Hoje eu vim falar sobre isso, o triunfo que Deus tem para a nossa vida. A gente crê no sucesso, a gente vive do sucesso, tem gente que vive do sucesso, tem gente que aplaude o sucesso, a sociedade te faz de tudo para você, tem gente que tem úlcera porque está indo atrás do sucesso, Tem gente que tem hipertensão porque está querendo morrer pelo sucesso. E o sucesso, sempre entenda, quando eu disser sucesso, entenda o sucesso no padrão do mundo, amém? Amém. Tem gente que ficou escrava do sucesso. Pastora Ludmilla não está aí não, né? Eu não queria falar hoje porque ela é uma cantora, eu não queria tocar nesse assunto com ela aqui. Mas ela não veio, foi de Deus, ela não ter vindo. Nos outros cultos ela vai vir, eu não vou poder falar. Nem a Mariana também, que eu não vou poder falar. Mas eu, antes de vir para cá, quase que eu tive um colapso. Porque eu vou te dizer uma coisa, sabe o que é a coisa ruim do sucesso, entre aspas? É para manter essa porcaria lá em cima, irmão. Só quem está lá sabe a luta que é. E a Mariana ficava só cantando. Aleluia. E eu que ficava como condenado lá de trás. Gente, me ajuda a botar mais view no YouTube. Gente, me ajuda a divulgar o trabalho dela. Gente, vamos lá, vamos vender esse negócio aqui. Eu quase que eu surtei no passado para ver minha mulher ser um sucesso no Brasil. Irmão, sucesso é isso aqui, ó. Sucesso é cuidar de gente. Sucesso é ver a vida dos outros transformada. Sucesso é ver a família sendo resgatada. Sucesso é isso aqui, ó. Eu nem combinei, mas vou botar, só de raiva. Fala que é sucesso. Ainda bem que minha mulher entende isso, mas eu não entendi, né? Sai lá de Trindade. Eu achei que sucesso era isso aí. Que tem um monte de psicopata ainda atrás. Olha aqui. Isso aqui que é sucesso. Pastor, com certeza eu irei até a igreja, mas eu não posso deixar de jeito nenhum de te agradecer pelo carinho, pelas orações. Eu sei que a igreja também fez parte, mas você em especial, eu preciso te dizer isso, meu muito obrigado, meu carinho, meu respeito, tudo isso. Tá bom, querido? Um beijo. Eu busquei pra ela assim, agora eu fiquei até doce. Sabe que essa mulher... Há 3 meses atrás, o médico disse para a família, pode enterrar, está morta, pode enterrar, semana para morrer, não foi? Decretou a morte dela. Sucesso é você, depois de 3 meses, 2 meses e pouco, sei lá, você vê a pessoa em casa, deitada na cama, dizendo, pastor, obrigado, eu vou aí agradecer a igreja, eu vou agradecer o que Deus está fazendo na minha vida, só Deus podia me tirar da morte. Isso que é sucesso, irmão. Sucesso é esse japa aqui, ó. Eu nunca pedi ele pra contar o testemunho dele. Vem cá rapidinho, sobe aqui. Nem combinei com ele, ele é aqui agora. Você é coreano, você é japonês, você é chinês, você é o quê? Filho de chinês, não é nada, brasileiro. Não vai contar o testemunho, não. Só fala pra eles aqui, o que aconteceu, o que você teve. Um dia você vai contar aqui. Com 18 anos eu tive câncer no pescoço, traqueia, pulmão, estômago, baço, fígado e pélvis. Dele, até o capeta vai converter. Até o diabo vai falar uma coisa forte. Isso é esse caminho, não? Agora vamos. Porque olha que padrão. Olha o que, que o mundo impõe sobre nós. Olha o que, que o mundo impõe. Sucesso? Olha como é que generaliza. Sucesso é ser o mais bonito. Não é pecado ser bonito, né, irmão? Não diga, diga que não, por favor. Porque é muito ruim gente feia. Não existe gente feia, existe gente que não quer se cuidar. Cheguei a esse padrão de certeza. É ou não é? Não existe gente feia, existe gente que não quer se cuidar. É ou não é? Perfuminho. Mas o mundo aí fora diz, seu sucesso é ser o mais bonito da igreja. Seja o mais bonito, aí você vai arrebentar. Seu sucesso é ser o mais rico. Não, quanto eu tenho que ficar rico, eu tenho que ficar rico. Não, agora eu fiquei rico, agora eu quero ficar mais rico. Mais rico, mais rico. Seu sucesso é ser o mais poderoso. Aí sim, se você for, você vai ser o mais feliz. Aquele conceito de sucesso, de que seu sucesso é ser o mais bem relacionado da turma, isso é mentira, irmão. Seu sucesso não tem nada a ver com isso. Deus me chamou para triunfar apesar disso tudo. Essa é a ideologia do sucesso que o mundo traz. Olha a diferença de triunfo. Quem é a pessoa que triunfa? Como a pessoa que triunfa vive? Quem é essa pessoa que pode triunfar no dia a dia? Assim como Jesus triunfou. Vamos aprender aqui agora, na passagem da Bíblia, onde Jesus passa a maior dificuldade, talvez, da vida dele. A maior luta da vida de Jesus, e você vai entrar nessa história agora, junto comigo. E e ele nos ensina como triunfar. Marcos capítulo 14, versículo 32 em diante, Jesus está indo para um momento crucial da história dele. Ele vai para o jardim do Getsêmani, versículo 32. Ô Jesus. Versículo 32. Isso. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem aqui enquanto eu vou orar. Versículo 33. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Irmão, se ele levou os três é porque tinha intimidade com ele. Se ele levou os três é porque os três podiam ouvir o que ele ia falar. Jesus não ia levar para esse momento tão especial os três. Os três eram o grau top, top da amizade de Jesus. Ele nunca fez acepção de pessoa, mas tinha esses três aí que o negócio era diferente. É aqueles três que você sobe no monte. É aqueles três que você chama para jogar um prestígio. É aqueles três que você paga a pizza do Domino's para eles. É aqueles três que você fala assim: pô, vamos ofertar no culto, cara. Amém? Amém, irmão? Vamos pagar aí, viu? Tô focado, aleluia. É aqueles três amigos nossos. Aí Jesus leva os três com ele. Aí ele diz assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui. Olha, olha a intimidade que ele tinha com os três. A ponto de ele, olha o que ele falou, gente. Você imagina se um pastor falar isso: pô, velho, eu vou te falar uma coisa, eu não estou aguentando mais o ministério. Tem uns doidos que faz isso, achando que está abafando, achando que está sendo verdadeiro, está acabando com a igreja assim. Rapaz, eu não estou aguentando mais. Está difícil para mim aqui, está difícil, está difícil. Aí imagina a cara do velho: está difícil para você, irmão? Imagina para mim, estou fora. Estou fora, está doido. Está difícil para tu, imagina comigo. Jesus chama os três e abre o coração: olha, eu estou profundamente triste. Numa tristeza mortal. A tristeza está tão grande a ponto de eu vou morrer. Vou morrer. Aí ele diz: fica aqui e vigia comigo. Versículo 35. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. Versículo 36. E dizia: Abba, Pai. Ou seja, paizinho, paizinho, meu papai. Tudo é possível, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Versículo 37. Então voltou os seus discípulos e os encontrou. É, filho de Jesus. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Você não pode vigiar por uma hora comigo, rapaz? Versículo 38. Vigie e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 39. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Ou seja, papai, o Senhor pode tudo, o Senhor pode tudo. Olha o que passou na cabeça de Jesus, irmão. Esse pai está doendo muito, eu estou sofrendo muito, e o Senhor tem poder de mudar essa situação. Olha o que chegou a passar na cabeça de Jesus. O Senhor pode mudar. Mudar o quê? Mudar. O Senhor queria que eu morresse, mas se o Senhor quiser, eu não vou mais. Se o Senhor quiser. Aí ele diz assim: mas tem uma vírgula aqui, não tem um poder. Mas não deixa fazer o que eu quero. Faz o que o Senhor quiser. Versículo 39, versículo 40. Fez essa oração pela segunda vez. Mas quando ele voltou de novo, ele encontrou dormindo os três. Porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Versículo 41. Voltando pela terceira vez, ele lhe disse: você, terceira vez, gente. Pela terceira vez, os condenados estão dormindo. Vocês ainda estão dormindo, descansam. Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Versículo 42. E ele disse, versículo 42. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Irmão, eu não sei se vocês estão enxergando o que eu enxergo aqui, mas deve ser muito duro para alguém passar o que Jesus passou. Deve ser muito, por isso que ele passou. Até os melhores amigos dele, no momento mais importante da vida, deixaram ele para trás. Sabe o que eu aprendo aqui? Triunfa na vida aquele que não deixa as circunstâncias mudarem o rumo do seu coração. Eu vou repetir: vai triunfar na vida quem não deixa a circunstância à sua volta mudar o foco, o alvo, o objetivo. Deus me falou, eu estou sofrendo, está doendo, está difícil, estou pensando até em largar tudo, eu estou pensando até em chutar o balde, mas quer saber de uma coisa, Deus? Eu não vou fazer o que eu estou sentindo, eu vou fazer o que o Senhor mandou fazer. Está doendo, mas eu vou prosseguir. Triunfa na vida. Anota isso aí, você nunca vai esquecer. Quem não deixa a circunstância à volta, amém, abalar o foco, o objetivo. Jesus não deixou a alegria temporária da vitória, vou dizer porque daqui a pouco, ou as consequências das dores e derrotas que ele passaria, ele não deixou que isso mudasse o rumo do coração dele. Ele continuou com foco, com alvo, um objetivo estava claro. Menos de uma semana atrás, agora isso aqui é importante a gente prestar atenção. Uma semana antes, Jesus está entrando na cidade. Quando ele entra, o portão se abre. Olha isso aqui, irmão, olha a cena. Você tem que ser cineasta para entrar comigo na história. Olha a cena, Jesus está entrando, a porta está aberta. Jesus está entrando, quando abrem a porta da cidade, ele leva um susto. Por quê? Todas as crianças estavam com palmas nas mãos, abanando, balançando. Hosana, bendito é o rei que vem, Hosana, eu não sei como é que era a música, mas era o que eles diziam, Hosana nas alturas, Jesus, que isso, meu filho? Eu não sei como é que era, mas é o que eles diziam. Jesus entra e leva um susto, porque uma cidade inteira, sabe o que a Bíblia diz? Que os idosos arrancavam as suas túnicas, as suas capas, jogavam no chão para Jesus passar por cima. Tamanha honra eles queriam dar para Jesus. Uma semana antes dessa dor, Jesus tinha enfrentado já tinha passado pela maior vitória da vida dele, a maior conquista, a maior honra. Aquele Jesus que ouviu da boca de pessoas dizendo assim: pode alguma coisa boa sair de Nazaré? De repente alguma coisa boa vira a coisa mais importante da cidade? De repente ele vira o cara da cidade, e Jesus vai entrando em cima de um burrinho, hã? E todo mundo aplaudindo. Imagina a cidade inteira. Uma semana antes, aquela alegria, aquela farra, aquela euforia não mudou o foco do coração de Jesus. Triunfa na vida quem não deixa as circunstâncias mudar o foco. Quem não deixa as circunstâncias abalar. Pode vir com gracinha, pode vir com aplauso, pode vir com honra, pode vir com glória, mas eu estou aqui para fazer o que Deus mandou fazer. Eu estou aqui focado no que Deus mandou fazer. Você pode não entender nada, mas aqui dentro tem um coração firmado na rocha inabalável que é Jesus. Aí você triunfa, filho. Aí você triunfa. Uma semana depois, imagina a crise que algumas pessoas entrariam. Crise emocional. Uma semana eu sou o cara da cidade, na outra semana eu sou um endemoniado que tem que ser morto. Eu sou pior. Que coisa é essa? Que mundo é esse que eu vivo? Que crise é essa, pai? Que crise de maluquice é essa que está acontecendo nessa cidade, meu Deus? Mas Jesus tinha um alvo. Jesus estava focado. Com toca terror de repressão, irmão, Jesus estava focado. Agora, esquece o aplauso e esquece a dor. Puxa com a coisa mais íntima ainda. Porque você pode pensar assim: pastor, a gente só sofre quando a gente é atingido por quem a gente ama. É ou não é? E é verdade. Um monte de cachorro sem dente falando mal de mim. Um monte de cão sem dente. Aí, meu irmão, vou namorar pra cachorro sem dente? Eu não. Deixa eu falar. Agora, alguém que me ama falar de mim é outra história. Alguém que me conhece, fala, alguém que me conhece no momento mais difícil me abandonar, tem alguma coisa errada aí. Pera aí. E foi exatamente isso que Jesus sofreu. No jardim do Getsêmani, ao lado dele tinha os três amigos mais íntimos. E a única hora que os caras, a hora que os caras tinham que ficar do lado dele, colado com ele, Jesus, estamos contigo, irmão. Eu estou sentindo essa dor contigo aí, cara. Eu sei o que você está passando. Eu dá para perceber que está difícil. Vamos lá, Jesus, a Bíblia diz que dos poros de Jesus saía sangue, irmão. Era muito forte a dor. Eu não sei o que é isso. Mas os amigos mais íntimos dele estavam tudo dormindo. Quem sabe você está assim também? Seus amigos mais íntimos parece que estão dormindo espiritualmente. Parece que ninguém está enxergando nada. Parece que ninguém está percebendo o que você está passando. Está todo mundo dormindo. Tu cansa vizinho, diga para esse meu irmão: acorda, meu irmão! Os amigos mais íntimos de Jesus estavam dormindo. do quadro de sucesso de Jesus. Os amigos mais íntimos, pouco se lixando para a dor dele. Peso, sombra da morte sobre ele, a ponto dele chegar e dizer: Deus, a minha alma está doendo, a minha alma está triste, eu vou morrer, Deus. E a tristeza foi tão grande que, por um segundo, não sei quantos milésimos de segundo, Jesus até: Senhor, se puder, tira isso de mim, passa de mim isso aí, não tem ninguém mais forte que eu. Aí depois parece que ele retomou. Porque é difícil mesmo, irmão. Tem dor que a gente passa, só sabe quem está passando. É ou não é? Não sabe quem está passando. Parece que Jesus deixou isso aqui. Não, não apaga isso da Bíblia, não. Deixa lá. Para eles verem que eu sei o que é essa dor que às vezes parece só eu sinto. Aleluia! Mas ao mesmo tempo ele está querendo nos ensinar também que apesar dessa dor que parece só a gente que está sentindo, parece que vai consumir a gente, apesar disso existe uma vírgula e você pode levantar a mão e dizer: Deus, mas não seja feita a minha vontade, faz a tua vontade, faz o teu querer. Deus, eu não vou olhar para a circunstância, eu vou olhar para ti. Aleluia! Perceba que na alegria ou na tristeza, Jesus é o meio. Jesus é o meio. Isso se chama integridade. Aleluia. Sabe o que se chama integridade? É ser a mesma pessoa quando você está pobre, quando você está rico. Oh, glória. Quando você está bem, quando você está mal. Amém. Quando você é honrado, quando você é humilhado. Sabe o que é integridade? É você ser o mesmo. Amém. O seu coração não mudar. Sabe qual é a coisa mais linda que alguém pode ouvir depois de um tempo de vida? Imagina que você chegou com uma pessoa que te viu depois de 15 anos. A coisa mais bonita que a pessoa pode falar para você: rapaz, você não mudou essa simplicidade. Isso é a coisa mais linda que você pode ouvir de alguém. Você não mudou esse jeitinho seu legal, bacana de ser. Isso se chama, sabe o quê? Integridade. É íntegro, é um só. Levante a mão para o céu e diga: obrigado, Deus, porque o Senhor é íntegro. O Senhor não muda. O Senhor não varia. As circunstâncias não mudaram o coração de Jesus. Ele não permitiu que as circunstâncias alterasse. Esse aqui tem que ir pro Twitter, Vanessa, presta atenção aí. Olha que lindo isso aqui. Jesus não permitiu que as circunstâncias alterassem o conteúdo e o propósito do seu coração. Eu sei o que tem aqui dentro. Eu sei o que Deus falou para mim. Podem passar os dias, podem passar os anos, pode as coisas lá fora piorar. Eu sei o que Deus implantou aqui dentro de mim. O que Deus colocou aqui, ninguém vai tirar. Eu posso não sentir nada, eu posso não ver nada, eu posso não observar. Pastor, mas não ouço notícia boa, não ouço nada. Mas eu sei o que Deus plantou no meu coração. Eu vou permanecer firme no propósito. Quer ser triunfante? Perguntei para 5 pessoas e disse: meu irmão, você quer triunfar mesmo na vida? Fala para ele assim: ó, faz igual Jesus, irmão. Não deixe as circunstâncias mudarem o rumo do seu coração. Tem 8 meses a igreja. Não deixa, não muda não, filho. Não deixa nada mudar aquele rapaz, aquela moça que entrou aqui há 8 meses, cheio de fogo, cheio de unção, cheio de restaurado por Jesus, transformado. Não deixa, luta por isso. Para manter esse coração aquecido, cheio, cheio de vida, para triunfar cada vez mais. Eu não sei se o mundo vai me achar um sucesso, mas uma coisa eles vão ter que reconhecer: está ali alguém que triunfa no nome de Jesus. Eu lembro que quando eu disse que ia vir para cá, eu tive uma proposta da Sony Music, eu tive uma proposta da Graça Music. A maioria das gravadoras queria que eu gravasse o CD. E eu falava para todos eles, nenhum dos diretores dessa gravadora tem moral para falar. Eu falava para todos eles assim: rapaz, eu não nasci para esse negócio. Eu gosto de cantar, você não está entendendo? Eu gosto de cantar. Porque eu sinto que eu nasci para cuidar de gente. As pessoas, eu não sei quando o pastor Márcio não deixa, porque a igreja da Lagoinha não tem filial. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas tem hora que eu sinto que Deus vai me dar um local onde as pessoas vão. Eles olhavam para mim e disse: tá doido, rapaz. O pastor Márcio nunca vai deixar isso acontecer. Eu falei: não, eu sei. Mas aqui dentro parece que tem uma coisa comigo. Eu lembro que eu tinha 18 anos, eu passava ali em São Francisco. Lá, ali era um porcão. Do lado onde é o Noi hoje, Era um galpão velho, que ficou anos sem ninguém. Eu tinha 18 anos de idade. Eu ia para lá de noite. Meus amigos, a gente ia para lá, aí o pessoal ia com dupla intenção, aleluia. Né? Todo mundo querendo dar pelo sábado São Francisco, né? Dá uma passeadinha. Eu lembro que sempre que eu passava ali em frente onde era o nós, eu falava assim, Deus, pô, deixa eu abrir uma igreja aqui um dia. Imagina se aqui fosse uma igreja, Deus. Que doideira. Eu ficava pensando, eu pensava que era lá, eu não sabia que Deus estava falando. Espera que a Miguel de Fria está preparado para você. Coisa minha. Imaginava. Como é que Deus muda? Mas aquilo nunca saiu do meu coração. Esse dia, essa semana agora a Mariana foi lá na Rede Boas Novas, televisão, não sei se vocês viram. Aí eu cheguei lá, o diretor da Sony de novo, sentou do meu lado e falou, aí, CDzinho, nada para a igreja, nada não? Eu falei assim, como assim? Ele falou, vamos fazer um CD pelo menos para a igreja, aí você canta. Eu falei, rapaz, se for para a igreja, eu vou pensar duas vezes. Eu falei, mas sabe quando você tem um negócio dentro do teu coração e ninguém arranca? Nada arranca, nada tira. Irmão, propósito é propósito. As circunstâncias à nossa volta vão mudar. As coisas ao nosso redor vão mudar. As pessoas vão tentar mudar a gente, tirar o foco da gente, transformar. Vão tentar inventar coisa para você acreditar no que você não é. É o que mais vai acontecer. Mas o que, que Jesus ensina para a gente? Quer triunfar? Não deixa a circunstância mudar o rumo do seu coração. Segunda coisa que a gente aprende aqui. Só triunfa na vida quem nunca se deixa derrotar antes da hora. Você vai entender, daqui a pouco eu vou falar. Está sofrendo à toa, irmão. Está sofrendo. 80%, isso eu não acreditei quando eu li isso. 80% dos problemas que você acha que você tem, você nunca vai ter. Gente, o que é isso? Não acredito. A gente inventa, a gente especula. Hoje, com a rede social, você inventa mais ainda. Aí você fica entrando, será que ela está dando em cima dele? Gente, será que... O que esse cara está olhando no meu Facebook? O que que fulano... A gente vai começando a pensar coisa, imaginar coisa do inferno, do capeta, não existe nada. Ninguém está nem aí para você, irmão. Vai viver a tua vida. Esse dia chegou um irmão aqui na igreja, que era discutir, mas na igreja que eu falei, meu irmão, ninguém te conhece na igreja, rapaz. Você vai cuidar da tua vida? Vai se virar, rapaz. Não, rapaz, estão falando de mim. Por que está falando com você, rapaz? Ninguém te conhece, rapaz. Você não tem quem na igreja. Aí ficou todo... Mas é verdade. Quando o teu irmão diz assim, meu irmão, vai ver tua vida, irmão. Fala pra você, ninguém tá preocupado com você, não, irmão. Vai tocar tua vida, vai tocar teu barco. Toca tua vida. Faz o que Deus colocou no teu coração. Foca no que Deus mandou você fazer. Não sofre antes da hora, não, irmão. Já tem muito problema pra gente. A Bíblia diz que o problema, quando a gente acorda, já tem problema para ser resolvido. Então não caça problema, não. Não sofre antes da hora. Vou te explicar o que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus entrou no jardim e disse, vamos orar. Pronto. Jesus viu os amigos dormindo, acordou eles para quê? Para orar. Duas vezes. Jesus voltou, os amigos tentaram dormir de novo. Ele fez o quê? Terceira vez, vamos orar. Jesus, durante três momentos ali naquele lugar, esmagado, debaixo de uma depressão terrível, pensando até em sendo consumido pela morte, mas ele não fez nada, ele não sofreu antes da hora, apesar da dor, ele não tomou nenhuma atitude, a única coisa que ele fez foi, eu vou orar, meu. Você quer saber, eu vou orar, estão falando de mim? Eu vou orar, estão levantando uma palavra contra a minha casa, a minha família? Eu vou orar, estão metendo a mão, estão vigiando minhas coisas? Eu vou orar, irmão. Estão falando de você? Vai orar, irmão. Vai orar, aprende com Jesus. O segundo segredo para triunfar na vida, irmão, não sofre antes da hora, vai orar. Você não sabe o que fazer? Vai orar. Sabe qual é o maior erro do crente? Ele não sabe o que fazer, quer fazer alguma coisa. O camarada não sabe o que fazer, rapaz. Pastor, não sei o que eu faço. Ele acha que, então eu vou, primeira coisa, olha, passa na primeira coisa. Irmão, eu vou te ensinar uma coisa, preste atenção. Você não sabe o que fazer, a primeira coisa a se fazer não é nem procurar, não. Tira da tua cabeça que a primeira coisa que eu vou fazer é procurar o pastor. Você imagina se eu tiver um dia mal? Para pensar que eu também sou um ser humano, caramba. Você imagina se você chegar aqui, na igreja, pensando, primeira coisa que eu vou fazer, procurar o pastor, né? Ele é minha autoridade espiritual. Vou procurar o pastor, vou querer. Irmão, não faz isso, em nome não faz isso. A primeira coisa que você tem que fazer, eu vou lá. Deus fala comigo. Deus vai falar comigo. Deus vai falar. A Bíblia diz que na multidão de conselhos, há sabedoria. Ouve a palavra de Deus. Ora, busca a Deus. Procura os seus pastores, aí sim, para buscar um conselho. Mas não quer dizer que tudo que eu vou falar você tem que fazer. Não quer dizer que tudo que eu vou te dar um conselho de amigo, de irmão, de pastor, baseado na palavra. Se um dia eu falar alguma coisa que não tiver na Bíblia também, você não é obrigado. Inclusive, não é obrigado mesmo a me ouvir. Porque todo conselho tem que vir com base à Bíblia, a palavra de Deus. Amém. Com certeza. Agora, primeiro lugar, primeira coisa que você tem que fazer, irmão. Primeiro recurso da vida do crente. Eu tenho que orar. Jesus está me ensinando isso. Deu um problema? Eu voltei e fui orar. Está dormindo? Eu vou orar. Está ruim? Eu vou falar com quem é a pessoa mais importante desse mundo. A única pessoa que pode resolver o meu problema. A única pessoa que pode... Basta uma palavra de Deus, irmão, para tudo na tua vida voltar para o lugar. Eu vou repetir. Basta uma direção de Deus vindo do céu, tudo na sua casa vai voltar para o lugar. Tudo nos seus negócios vai voltar para o lugar. Tudo na sua vida vai voltar para o lugar. Quem triunfa é quem não sofre, quem não entra em desespero antes da hora. Calma. Eu gosto da pastora Ludmilla e é um presente para nós. É, graças. A pastora, ela conversou com a gente, você manteve com a gente. E ela falou, eu estou com vocês, eu tô membro da Igreja Batista da Lagoinha de Queiroz. Parece que é um sonho para mim, porque eu sempre fui tão edificado pela vida dela. Aí tem umas músicas dela que parece que tudo faz falando comigo. Aí tem uma que é assim, calma. Não te desespere, sua alma. Você chegou até aqui. Calma. Olha para o sermão e diga assim, calma, irmão. Me ajuda a pregar. Fala para ele assim, calma, irmão. Você chegou até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor, irmão. Aquele que te trouxe até aqui vai te ajudar a dar um passo de cada vez. Viver um sonho a cada dia. Hoje você vai viver um, amanhã você vai viver outro, amanhã você vai viver outro. O melhor de Deus a cada dia. Calma. Triunfa quem não tem desespero. Aquele que não se abate antes da hora. Jesus angustiado até a morte. E o que ele fez? Eu vou orar. Ele podia chegar, juntar os três e falar, senta aqui, vamos montar uma estratégia aqui de batalha espiritual. É, não é? Sim ou não, gente? É errado batalha espiritual? Claro que não, gente. Mas ele podia chegar ali, vamos montar uma estratégia aqui, peraí. Ó, Pedro fica aqui à minha direita. Tiago fica aqui à minha esquerda. João vai para mais ali, para aquele canto ali, ó. Vamos ver o que eu vou fazer. Vamos ver aqui. Será que é para trazer mais alguém? Eu podia ter pensado, Jesus fez o quê? Eu vou orar. Vou falar com Deus. Orou uma vez, orou duas vezes, orou três vezes, buscando sempre. E a oração tem esse poder, não é verdade, gente? Parece que quando a gente está tudo. A gente para. Irmão, tem dia que a oração vai ser só gritar. Já passei. Tem dia que a gente só fica gritando. Fica, parece que está uivando. Aí quando você acaba, obrigado Espírito Santo, eu não entendi nada, mas o Senhor entendeu o que eu orei, porque Ele intercede por nós. Oração tem esse poder. Calma, vai orar, irmão. Eu não esqueço o dia que eu entrei lá, na cadeia ali, tinha por, acho que 19 anos de idade, tomando topo para tudo quanto é lado, querendo voltar para a menina, não queria nada comigo, eu sofrendo, menino bonzinho, purinho, virgem, zero bala. Entrei na casa, não sei se você lembra, estava todo mundo lá na sala, aquela casa antiga. Eu falei, ó, só sai daqui a hora que minha vida foi totalmente transformada. Eu só saio daqui, vocês oram por mim aqui, crente, vocês oram por mim. Você me ajuda em oração aqui, que eu quero sair daqui, eu quero ressuscitar aqui dentro. E eu deitei na sala, no chão. Eu fiquei até de noite, meu filho, nem sei que hora que eu saí de lá. Era. Meu nariz é grande, tá vendo? Meu nariz inteiro saiu praticamente. Tanto que eu chorei. Né? Coisa boa de levantar depois disso. Depois que eu levantei daquele dia, eu chorei uma vez só. Depois que eu levantei, eu saí de lá casado. Com quem? Com a mulher mais maravilhosa do mundo, Mariana Valadão. Pastora Mariana. Depois de um ano fui conhecer a Mariana, mas Deus me preparou ali. Deus me forjou ali. Deus me tratou para entender o melhor. Coisas espirituais, eu não entendi nada, foi tudo no espírito. Minha mente estava tudo ligada. Calma. Será que você pode balançar o teu vizinho e dizer para ele: calma, irmão, calma! Transmite a calma para ele, diz: calma! Bate no peito e diga assim: se eu quiser triunfar, eu não posso me abater antes da hora. Diga assim: porque Deus é Deus na minha vida. Essa é a terceira coisa que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina que triunfa sempre aquele que nunca perde de Deus de vista que Deus é Deus. Aquele que nunca deixa de enxergar, Chadinho, que Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. Você sempre falava isso comigo. Irmão, Deus é Deus. É a frase do Chadinho: meu irmão, Deus é Deus. Deus vai dar certo, Deus é Deus. O pastor Alexandre está aqui com a gente agora. O pastor Alexandre é um exemplo. Eu sempre quis ele com a gente aqui, mas falou: vai chegar lá, irmão. Vai chegar. Aí está com a gente agora aqui. Levanta a mão, Alexandre. Pastor Alexandre, vamos aplaudir ao Senhor. Meu amigo de sempre. É, fazer a música junto, mas Deus tem o tempo certo. Meu Deus é Deus. Triunfa na vida quem não perde de foco, não perde de vista a certeza de que Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. Na tribulação, no meio da situação mais difícil, Jesus, no versículo 36, olha o que Jesus fez no versículo 36. Bota aí, versículo 36. Quero ver se vocês estão ligados mesmo. Olha o que ele dizia, no meio da dor mais profunda na vida dele. Olha o que ele dizia: papai, tudo é possível a você. Irmão, Jesus sabia que ele tinha que morrer. Jesus sabia que ele estava indo para o plano. Jesus sabia que ele estava indo para o propósito dele. Mas Jesus suspirou. Em algum momento ele disse: pai, o Senhor é Deus, o Senhor pode tudo. Inclusive mudar aqui a situação. Inclusive mudar o foco, não tem ninguém melhor que eu, não. Pai, Jesus, o Senhor, Jesus sabia que Deus era Deus. Ele não perdia de vista. Olha, eu não consigo mudar mais, eu vou ter que morrer, está difícil. E o Senhor, tu é, olha o que diz ali: tudo te é possível. Triunfa na vida quem nunca perde de vista a certeza de que Deus é Deus. Essa mulher estava no hospital, eu fico imaginando, ela vai vir contar aqui com essa mulher. Como é que é o nome dela, né? Marilda. Irmã Marilda, ela vai dar o testemunho dela aqui. Já falei com ela, ela queria que eu desse uma. Eu queria agradecer o pastor Felipe, eu mandando essa abracinha. É ruim, hein? Você vai me agradecer no púlpito da igreja. Ela: eu vou, mas é impossível eu não te, né, agradecer e tal. Mas sempre vai triunfar na vida quem não perde. Não, Deus é Deus. O médico deu a notícia, mas Deus é Deus. O documento chegou, mas Deus é Deus. A separação está na mesa, mas Deus é Deus. A carta de falência chegou, mas Deus é Deus para me ressuscitar. As notícias ruins estão chegando, mas Deus é Deus. As notícias boas também estão vindo. Todo mundo está dizendo que eu sou o máximo, que eu sou bom, mas Deus é Deus na minha vida. Se não fosse Deus, eu não estava aqui. Pode aplaudir ao Senhor por isso. Mesmo diante da tragédia, Jesus não perdeu de vista que Deus era Deus. Ele nunca pensou: vou falar com Pilatos, vai que ele muda de ideia. Eu vou explicar para César, segura um minutinho aí, dá uma. Só estou com 33 anos, deixa eu fazer um pouquinho mais. Em nenhum momento ele pensou que a vida dele estava nas mãos do homem. Pelo contrário, ele disse: olha, ninguém me matou, eu me entreguei. Ninguém me pegou, foi eu que me entreguei. Jesus nunca perdeu de vista que Deus era Deus. Aí eu vou ligar para Pilatos, vou mandar um SMS para ele. Fala: Pilatos, beleza, bro? Lembra aquela parada que eu fiz pra você? Cara, me ajuda aí, brother. Me dá mais 2 anos aí, cara. Fala com a galera ali. Nunca perdeu de foco. Quem me trouxe até aqui não foi Pilatos. Se eu tô passando por isso, não é porque Pilatos quer me matar. Se eu tô passando por isso, não é porque César ordenou. Se eu tô passando por isso, não é porque existe uma multidão aí fora mandando me crucificar. Se eu tô passando por isso, é porque isso aqui é projeto de Deus para minha vida. Eu vou passar por cada fase da vida, respeitando o propósito de Deus, sabendo que tudo tá cooperando pro meu bem. Lá na frente vai dar certo. Lá na frente eu vou triunfar. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, querido? Lá na frente eu vou triunfar. É assim que a gente tem que viver, irmão. Se a gente crê nisso, se a gente prega, se a gente afirma que Deus está vivo, então a gente tem que acreditar nisso, a gente tem que viver isso. Eu vim aqui hoje de manhã para dizer para você: levanta, meu irmão, levanta essa cabeça e acredita no Deus que você prega, acredita no Deus que você lê na Bíblia, acredita no Deus que a gente tem pregado aqui. Ele pode, Ele vai fazer você triunfar em toda e qualquer circunstância. Eu vou terminar com o Salmo 46. Joga na tela, Salmo 46, o Salmo. Adulga. O salmo mais adulga da Bíblia. Salmo 46. Vamos ler comigo de pé? Vamos ficar de pé? Meu Deus, deixa eu ter gravado essa mensagem. Gravou em áudio, pelo menos? Hein, Michael? Não, que benção. Vamos lá. Vamos ler comigo o Salmo 46. Isso aqui, meu irmão. Tatua esse salmo inteiro nas tuas costas. Vai. Olha quem diz aqui, vamos ler junto comigo, vai. Deus é o refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Não, pausa é para pausar, viu? Se respira, aí vai. Há um rio cujo canais alegra a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. E Deus nela está, não será abalada. Deus vem ao seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reis se abalam, ele erga vozes e a terra se derrete. Versículo 8. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói escudos de fogo. Versículo 10. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Versículo 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia! Já que você pode dizer isso para o irmão que está sentado, diga assim: meu irmão, o Deus de Jacó está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. Olha para o teu irmão, diga isso para ele, diga isso para ele, diga: meu irmão, Deus está conosco.